Ficheiro 4, página 32, capítulo 2. Monumento de pedras. O Sr. Crook veio buscar-me, como combinado, pontualmente às 7 da manhã seguinte. Assim podemos apanhar o orvalho nos ranúnculos, não é, menina? Perguntou ele, com os olhos muito brilhantes, como um velho galanteador. Viera numa motocicleta, aproximadamente da sua própria idade, para nos levar até ao campo. As prensas das plantas estavam cuidadosamente amarradas aos lados da sua enorme máquina, como para-choques de um rebocador. Foi uma lenta excursão pelo campo tranquilo, ainda mais sossegado em contraste com o ronco estrondoso da moto do Sr. Crook, repentinamente silenciada. Descobri que o velho senhor possuía realmente um grande conhecimento das plantas locais, não só onde podiam ser encontradas, mas também as suas propriedades medicinais e a forma de prepará-las. Lamentei não ter levado um bloco de anotações para registar tudo, mas ouvi atentamente a voz entrecortada e procurei gravar as informações na memória enquanto guardava os nossos espécimes nas pesadas prensas. Parámos para fazer um piquenique no sopé de uma curiosa colina de topo plano. Verde como a maioria das suas vizinhas, com as mesmas saliências e escarpas rochosas, tinha algo diferente. Um caminho bem usado que subia por um dos flancos e desaparecia bruscamente atrás de um afloramento de granito. O que há lá em cima? Perguntei, apontando com uma sandes de fiambre. Parece um local difícil para um piquenique. Ah, o Sr. Crook olhou para a colina. É Craig na Dune, menina. Eu pretendia mostrar-lhe depois de comermos. A sério? Há alguma coisa especial a respeito desta colina? Ora sim, ele respondeu, recusando-se a dar mais pormenores, dizendo apenas que eu veria quando lá chegasse. Eu tinha algum receio quanto à sua capacidade de subir um caminho tão íngreme, mas logo se desvaneceu quando me vi arquejar atrás dele. Finalmente o Sr. Crook estendeu a mão nudosa e puxou-me para a beira do monte. Aí está. Fez um gesto amplo com a mão, como se fosse o proprietário. Ora, é um monumento megalítico, exclamei encantada. Um círculo de pedras em miniatura. Por causa da guerra, já havia vários anos que eu fora à planície de Salisbury, mas Frank e eu visitáramos Stonehenge logo depois de casados. Como os outros turistas que admiravam maravilhados os enormes blocos de pedra verticais do monumento, ficámos boquiabertos diante da pedra do altar, onde os antigos druidas realizavam os seus terríveis sacrifícios humanos, anunciara o sonoro guia turístico com o seu dialeto cockney a um grupo de turistas italianos que diligentemente tiravam fotografias do bloco de pedra de aparência bastante comum. Com a mesma paixão pela exatidão que fazia com que Frank arrumasse as gravatas no cabide, de modo a que as pontas ficassem exatamente da mesma altura, percorremos até a circunferência do círculo, medindo os passos entre os buracos Z e os buracos Y e contando os linteis no círculo de Sarsen, o anel mais externo das monstruosas pedras verticais. 3 horas depois sabíamos quantos buracos Y e Z havia. 59, se quiserem saber. Mas continuávamos sem fazer ideia da finalidade da estrutura, tal como as dezenas de arqueólogos profissionais e amadores que se arrastaram por aquele sítio nos últimos 500 anos. Não por falta de opiniões, é claro. A vida entre académicos ensinara-me que uma opinião bem expressada, em geral, é melhor do que um facto mal expressado no que diz respeito a progresso profissional. Um templo, um cemitério, um observatório astronómico, um local de execução, daí o nome inadequado de Pedra do Massacre, inclinado para o lado, semi-enterrado no seu próprio buraco. Um mercado a céu aberto. Gostei desta última sugestão, visualizando donas de casa megalíticas a passear entre os linteis, cestos nos braços, analisando o vidrado do último carregamento de vasos de barro e ouvindo com ceticismo os pregões dos padeiros da Idade da Pedra e dos vendedores de contas de âmbar e de pás feitas com ossos de veados. A única coisa que, a meu ver, contrariava essa hipótese era a presença de corpos sob a pedra do altar e restos humanos incinerados nos buracos Z. A menos que fossem os desafortunados restos mortais de mercadores acusados de roubar os fregueses no peso, parecia um pouco anti-higiênico enterrar pessoas no mercado. Não havia nenhum sinal de sepultamento no círculo de pedras em miniatura no cimo desta colina. Por miniatura quero dizer apenas que o círculo de pedras verticais era menor do que Stonehenge. Ainda assim, cada pedra tinha o dobro da minha altura e proporções maciças. Eu ouvira de outro guia turístico em Stonehenge que aqueles círculos megalíticos ocorrem por toda a Inglaterra e Europa. Alguns mais conservados do que outros, alguns diferindo ligeiramente na orientação e na forma, todos de finalidade e origem desconhecidas. O Sr. Crook sorria afavelmente enquanto eu circulava pelo meio das pedras, parando de vez em quando para tocar ao de leve numa delas, como se o toque dos meus dedos pudesse deixar uma impressão nos monumentais blocos de pedra. Algumas das lajes verticais tinham manchas escuras e cores quase imperceptíveis. Outras eram pontilhadas com flocos de mica, que refletiam a luz matinal do sol, com um brilho alegre. Todas eram notavelmente diferentes dos amontoados de pedras nativas que se projetavam dos fetos à volta. Quem quer que construíra os círculos de pedra, independentemente da sua finalidade, achou importante ter extraído, modelado e transportado blocos especiais de pedra para a edificação do seu tributo. Modelado como? Transportado como? E de que distância inimaginável? O meu marido ficaria fascinado, disse eu ao Sr. Crook, parando para agradecer-lhe por me mostrar o lugar e as plantas. Vou trazê-lo aqui depois para que ele o veja. O idoso cavalheiro ofereceu-me galantemente o braço no alto do trilho. Aceitei-o, concluindo depois de dar uma olhada na íngreme ribanceira, que apesar da idade ele provavelmente tinha as pernas mais firmes do que as minhas. Naquela tarde desci a rua em direção ao povoado para ir buscar Frank à casa do vigário. Inspirava com satisfação aquela estonteante mistura das terras altas, de urze, salva e giesta, temperada aqui e ali perfume das chaminés e um cheiro forte a arenque frito, à medida que eu passava pelas poucas casas. A aldeia ficava aninhada num pequeno declive, no sopé de uma daquelas elevadas escarpas que se erguiam quase verticalmente das charnecas das terras altas. As casas junto à rua eram bonitas. A prosperidade florescente do pós-guerra podia ser vista até numa nova pintura e até a propriedade do pároco, que devia ter pelo menos 100 anos, exibia um friso amarelo vivo em torno das frouxas molduras das janelas. A governante do vigário abriu a porta, uma mulher alta e de ar severo, com um colar de 3 voltas de pérolas artificiais ao pescoço. Ao ouvir quem eu era, pediu-me que entrasse e conduziu-me por um corredor longo, estreito e escuro, coberto de gravuras em sépia, de pessoas que podiam ter sido personagens famosos na sua época ou parentes queridos do atual vigário, mas que também podiam muito bem ser membros da família real, pelo que pude divisar das suas feições na escuridão. O gabinete do vigário, pelo contrário, ofuscava, com a luz que entrava pelas enormes janelas que cobriam uma das paredes, praticamente do teto ao chão. Um cavalete, junto à lareira, ostentando uma pintura a óleo inacabada de penhascos negros contra um céu noturno, mostrava a razão das janelas, que deviam ter sido acrescentadas muito depois da construção da casa. Frank e um homem baixo e gorducho, com um colarinho de padre, debruçavam-se confortavelmente sobre uma pilha de papéis velhos espalhados pela secretária do outro lado da sala. Frank mal levantou a cabeça para me cumprimentar, mas o vigário abandonou educadamente as suas explicações e apressou-se a vir apertar-me a mão, o rosto redondo, radiante de prazer. Senhora Randall, exclamou, sacudindo-me a mão entusiasticamente, que prazer voltar a vê-la. E chegou mesmo a tempo de ouvir as novidades. Novidades? Lançando um olhar ao aspecto encardido e à letra dos documentos sob a secretária, calculei que as novidades em questão deviam datar de 1750. Portanto, não eram exatamente os cabeçalhos do dia. Sim, isso mesmo. Estivemos a localizar um antepassado de seu marido, Jack Randall, através dos despachos do exército na época. O vigário inclinou-se na minha direção, falando pelo canto da boca como um gangster num filme americano. Eu pedi emprestados os despachos originais aos arquivos da Sociedade Histórica Local. Não vai contar a ninguém, pois não? Achando graça, prometi que não revelaria o seu terrível segredo. E olhei à minha volta em busca de uma poltrona confortável onde pudesse receber as últimas revelações do século XVIII. A poltrona mais próxima das janelas pareceu-me adequada, mas quando me aproximei para virá-la para a secretária, descobri que já estava ocupada. O ocupante, um rapaz com uma surpreendente cabeleira negra e lustrosa, estava enroscado no fundo da poltrona a dormir profundamente. Roger! O vigário, vindo em meu auxílio, ficou tão admirado como eu. O rapaz, acordado de repente, levantou-se de um pulo, os olhos verde-musgo arregalados. Ora, o que estás a fazer aqui, maroto? O vigário repreendeu-o afetuosamente. Ah, adormeceste outra vez a ler histórias aos quadradinhos. Pegou nas folhas vivamente coloridas e entregou-as à criança. Agora vá, Roger. Tenho assuntos a tratar com os Randall. Ah, espera, esqueci-me de te apresentar. Senhora Randall, este é o meu filho, Roger. Fiquei um pouco admirada. Se havia um solteirão inveterado no mundo, eu diria que era o reverendo Wakefield. Ainda assim, segurei a mãozinha educadamente estendida e apertei-a, resistindo à necessidade urgente de limpar à saia um certo resíduo pegajoso. O reverendo Wakefield ficou a olhar afetuosamente para o rapaz que saía rumo à cozinha. É filho da minha sobrinha, na verdade, confidenciou. O pai levou um tiro na travessia do canal e a mãe foi morta durante um bombardeamento. Assim fiquei com ele. Muito generoso da sua parte, murmurei, pensando no tio Lamb. Também ele morrera durante um bombardeamento num ataque ao auditório do Museu Britânico onde dava uma palestra. Conhecendo-o como conhecia, acho que o seu último sentimento foi de satisfação pelo facto de a vizinha ala de antiguidades persas não ter sido atingida. De modo algum, o vigário sacudiu a cabeça atrapalhado. É bom ter um pouco de juventude cá em casa. Vamos, sente-se, por favor. Frank começou a falar antes sequer de eu ter pousado a mala na poltrona. Uma sorte incrível, Claire! Exclamou entusiasmado, folheando a pilha muito manuseada. O vigário encontrou toda uma série de despachos militares que mencionam o Jonathan Randall. Bem, parece que a grande parte da importância se deve ao próprio capitão Randall, observou o vigário, tirando alguns papéis da mão de Frank. Ele esteve no comando da guarnição em Fort William durante aproximadamente 4 anos, mas parece ter passado grande parte do seu tempo a atormentar o interior da Escócia, acima da fronteira, em nome da coroa. Este lote cuidadosamente separou uma pilha de documentos e espalhou-os sob a secretária. É de relatórios de queixas apresentadas contra o capitão por várias famílias e proprietários. Queixas que vão desde a interferência dos soldados da guarnição com as criadas ao roubo de cavalos, sem mencionar diversos casos de insultos não especificados. Não pude deixar de rir. Quer dizer então que tens o proverbial ladrão de cavalos na tua árvore genealógica? Perguntei a Frank. Ele encolheu os ombros sem se perturbar. Ele era o que era e não há nada que eu possa fazer a esse respeito. Só quero descobrir. As queixas não são estranhas para essa época específica. Os ingleses, de um modo geral, e o exército, em particular, eram bastante impopulares nas terras altas. Não, o que é estranho é que parece que nada aconteceu em decorrência das queixas, nem mesmo das mais graves. O vigário, incapaz de se manter quieto por mais tempo, interrompeu. Isso mesmo. Não que os oficiais daquela época tivessem de se pautar pelos mesmos padrões modernos. Podiam agir praticamente por conta própria, em questões de menor importância. Mas isso é estranho. Não é que as queixas tenham sido investigadas e rejeitadas. Elas simplesmente nunca mais são mencionadas. Sabe do que eu desconfio, Randall? O seu antepassado devia ter um benfeitor, alguém que podia protegê-lo da censura dos seus superiores. Frank coçou a cabeça, estreitando os olhos para os despachos. Talvez tenha razão. No entanto, tinha de ser alguém muito poderoso, no topo da hierarquia militar, ou talvez um membro da nobreza. Sim, ou possivelmente. O vigário foi interrompido nas suas teorias pela entrada da governanta, Senhora Graham. Trouxe um pouco de chá, cavalheiros, anunciou, colocando a bandeja com firmeza no meio da secretária, de onde o vigário resgatou os preciosos despachos no momento exato.